Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a nossa conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 18 de dezembro de 2022, uma semana antes do Natal, e uma linda manhã, bem calorosa aqui em Santa Bárbara do Oeste, e com essa bela imagem do Parque dos Ipês, nós estamos a postos para começar mais um dia de conversas, diálogos, pesquisas acerca da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Muito bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos, que nós possamos mais uma vez, né, em sintonia com o alto, realizar o melhor. Para mim, é sempre um prazer iniciar aos domingos o nosso programa Visão Espírita. Bom dia. Excelente, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meus amigos Luiz, Geraldo, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É sempre uma alegria, realmente, poder começar nossa manhã de domingo falando de Espiritismo, né? Então, o assunto é maravilhoso, a gente adora e vamos à luta. Alain, nós temos a prece hoje, daqui a pouco, né? A hora que você pedir, isso já está combinado. Vou fazer aquela pequena introdução, mas eu gosto sempre de dizer a todos os nossos queridos ouvintes que esse estudo que estamos fazendo do livro A Gênese, ele é muito gratificante, porque ele faz a gente entender detalhes que muitas vezes passam despercebidos. E eu convido a todos vocês a estudarem junto com a gente, a trocarem ideias, perguntar, questionar, dialogar, falar com a Alain, falar com o Luiz, de modo que o programa fique dinâmico mesmo. A gente praticamente faz um novo curso de Espiritismo, lendo, estudando, ouvindo as opiniões e as perguntas de vocês. E estamos dentro de um assunto do livro A Gênese, que é a presciência. Tanto que hoje o nome do programa é Presciência 2, porque realmente é muito interessante as nuances que a gente consegue perceber e descobrir na medida que a gente lê a obra de Allan Kardec. E quando a gente começa a estudar, a gente começa a se deparar com observações e com evidências que vão muito além da ciência convencional. E é por isso que eu fiz essa introdução que eu passo a ler vocês agora. Geraldo deu uma travada, então acho que eu vou ler para vocês a introdução. Tá joia? Ele travou. Então vamos lá. O programa de hoje, então, tem o título A Presciência. Na sua segunda edição, nós semana passada comentamos sobre isso. A doutrina espírita nos desvendou em um universo de leis desconhecidas que regem a vida de um outro plano. A ler e estudar, muitas vezes, e atentamente o livro dos Espíritos. Observo que o raciocínio e a dedução são ferramentas indispensáveis e necessárias para acessar uma nova ordem de ideias que foge ao senso comum da vida terrena. Não temos a visão do mundo espiritual no consciente de nossa vida transitória, mas temos a dedução amparada na fé raciocinada. O raciocínio dedutivo é caminho necessário para aquele que busca sentir além do que podemos ver. O maior da vida se passa sem que os nossos olhos registrem as cenas. Todavia, temos o sentimento como pedra de toque para acessar essa dimensão que nos envolve e redime. Eu fiz a introdução, Geraldo. O curioso é que, para mim, eu estava no ar. Mas você congelou aqui com a gente. Tá certo, então. Bom, essa foi uma introdução que eu fiz para que a gente possa lembrar. A gente sempre comenta aqui no nosso programa para o nosso raciocínio sair da caixinha e a gente começar a admitir outros raciocínios, outras observações, outras evidências que nos ajudem a entender o fenômeno da presciência. Muito bem. Alan, podemos ouvir a prece na voz da Terezinha? Pois não. É para já. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Realmente essa prece nos ajuda muito, pelo menos a mim particularmente, me faz tão bem ouvir essa prece. É muito boa. É muito boa. Meus amigos, são 9 horas e 39 minutos, vamos começar o primeiro bloco do programa tentando agilizar, e enquanto ouvimos a prece, a gente se concentrava e pensava no que nós vamos dizer hoje sobre a presciência, que são fenômenos anímicos, fenômenos mediúnicos, fenômenos anímicos que nos impressionam sobremaneira, né? E, por muitas pessoas, esses fenômenos da presciência passam como se fossem dons. Então, ontem, procurando um texto, eu achei esse texto aqui no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, o capítulo 52, que fala sobre dons. Eu faço a leitura, Luiz e Alan faz os comentários. Emmanuel escolhe uma frase que está em Tiago, a Epístola a Tiago, quando diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. E Emmanuel assim escreve: certificando-se o homem de que coisa alguma possui de bom, sem que Deus lhe o conceda, a vida na terra ganhará novos rumos. Diz a sabedoria desde a antiguidade: faze de tua parte, o Senhor te ajudará. Reconhecendo o elevado teor da exortação, somos compelidos a reconhecer que, na própria aquisição de títulos profissionais, o homem é o filho que se esforça durante alguns anos para que o pai lhe confira um certificado de competência através dos professores humanos. Qual ocorre no patrimônio das realizações materiais, acontece no círculo das edificações do Espírito. Indiscutivelmente, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Entretanto, para recebermos o benefício, faz-se preciso, abre aspas, bater à porta para que ela se nos abra, segundo a recomendação evangélica. Queres o dom de curar? Começa amando os doentes, interessando-te pela solução de tuas necessidades. Queres o dom de ensinar? Faze-te amigo dos que ministram o conhecimento em nome do Senhor, através das obras e das palavras edificantes. Esperas o dom da virtude? Disciplina-te. Pretendes falar com acerto? Aprende a calar no momento oportuno. Desejas acesso aos círculos sagrados do Cristo? Aproxima-te dele, não só pela conversação elevada, mas também por atitudes de sacrifício, como foram as de sua vida. As qualidades excelentes são dons que procedem de Deus. Entretanto, cada qual tem a porta respectiva e pede uma chave diferente. Luiz. Existe uma passagem evangélica muito esclarecedora com relação a esse assunto. Jesus se disse filho de Deus e os sacerdotes o acusaram de blasfêmia. Aí Jesus coloca uma frase que é aquela frase, eu julgo assim, fantástica, porque ela é uma luz sobre principalmente esse assunto que nós estamos abordando. Ele diz assim: se os profetas disseram que vós sois deuses ao homem comum, por que que eu... Aí Jesus diz a frase que é fundamental e é básica: a quem Deus santificou. Não posso dizer que sou filho de Deus. Deus santificou Jesus, mas não por um processo de varinha de condão, sim, né? Deus santificou Jesus pelo esforço que ele executou ao longo das reencarnações. Ele o auxiliou no processo evolutivo. Então, em todos os momentos do seu processo evolutivo, Deus santificou Jesus, quer dizer, deu toda a cobertura para que Jesus, através das suas atitudes, através dos seus movimentos, conseguisse chegar à perfeição. Então, realmente, esse texto, para mim, ele traz uma luz imensa sobre esse assunto. Então, todo isso aí, eu vou catalogar também, porque é uma lição muito fundamental. Todos nós almejamos alcançar esses dons. E essa lição nos dá o mapa da mina. Se eu gostaria de ter o dom de curar, tá aí, né? Tá aí eu preciso aprender a amar aqueles que eu vou ajudar, né? Antes de tudo, amá-los. Então, essa lição realmente é esclarecedora. Essa lição nos permite entender o processo do desenvolvimento mediúnico, o processo da santificação, o processo da evolução. A lição espírita, à medida que nós vamos nos aprofundando e vamos entendendo-a, nós vamos... Por isso que os espíritos sempre referem a esse assunto, dizendo assim que com a evolução é como se fosse uma pirâmide, né? Nós vamos galgando novos degraus, novas situações, e aí a gente vai se afastando da base. Essa base é aquela multidão que fica na ignorância, que fica longe do conhecimento, e aí você realmente progride sozinho. A doutrina espírita realmente ela nos fornece todos os elementos para a nossa evolução, o nosso crescimento. Mas é um movimento que nós fazemos sozinhos. Não adianta querer levar a família, levar os amigos, porque é o bater na porta. E isso é uma atitude individual. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz, muito interessante. Alan, o que, que você gostaria de falar sobre dons que o Emmanuel abordou aí? Ô, Geraldo, eu gostaria de dar um enfoque na última frase, onde ele fala que cada dom, né, precisa de uma chave diferente para ser acessado. É, eu gosto dessa ideia de chave. É, a chave é aquilo que abre, né? Então, fecha também. Mas vamos imaginar na alegoria a chave que abre, né? Para cada conhecimento novo, nós temos que abrir portas. Para cada habilidade desenvolvida nova, nós temos que abrir portas. Quais seriam as chaves do Espiritismo? Né? Então, eu acho que existem várias, mas uma delas é o exemplo de Jesus. Essa é uma das chaves, sem sombra de dúvidas, principal de toda a nossa codificação. Né? E uma outra chave é a vida imortal do Espírito criado. Né? Então, a partir do momento que eu tenho convicção desses dois pontos, de Jesus como nosso governador espiritual e de que somos espíritos imortais, né, a partir do momento da criação, e vamos galgar uma contínua evolução, mais rápida ou mais lenta, dependendo do esforço de cada um de nós. Quando a gente tem em mãos essas duas chaves que o Espiritismo nos dá, fica muito mais fácil a escolha de viver nesse caminho. Porque muitas vezes acontecem coisas na nossa vida material e elas fazem com que a gente se distraia da vida espiritual. E a gente esquece que existe um comando espiritual nas coisas. Não é um determinismo, é diferente. Porque como nós temos o livre-arbítrio, nós podemos ir mais rápido ou mais devagar, fazer em sintonia com Deus ou não. Né? Nós temos o nosso tempo e Deus tem o tempo dele. Se a gente acelerar ou retardar o tempo de Deus, Deus não vai nos questionar. Ele vai ficar esperando você chegar no mesmo tempo, entrar em sintonia com o tempo dele, das coisas seguirem um ritmo. E você vai ganhar experiências e mais maturidade para que isso aconteça. Isso. Então, os dons desenvolvidos em cada encarnação, eles vão se somando em nosso ser espiritual imortal, vão construindo caráter, maneira de pensar, habilidades, vão construindo várias e várias recursos, ferramentas que nós podemos usar para a evolução do nosso espírito imortal. Às vezes, nós auxiliamos ao outro numa fala, num apoio, num incentivo, mas o máximo que dá para a gente fazer é isso, é apoiar, incentivar, ajudar, mas nós não podemos vivenciar a evolução de cada um por ele. Cada um evolui dentro do ritmo que lhe é concernente. Não dá para a gente exigir do outro algo que você já adquiriu. Não dá para exigir do outro um processo de dom que você já tem. Da mesma forma que não dá para exigir de você um dom que você não tem. Porque tudo isso é desenvolvido. Não é uma coisa que você ganha por mérito, ou por presente, ou por qualquer outro motivo. Toda habilidade, todo dom é desenvolvido. Então, se eu quero estar em comunhão com Cristo, eu preciso desenvolver esse processo. De que maneira? Conhecendo o Evangelho, estudando o Evangelho, colocando em prática o Evangelho na nossa vida, aí, naturalmente, nós vamos desenvolvendo dons. Saiu um sociólogo há pouco tempo aí nos Estados Unidos falando que para a gente ficar bom em alguma coisa, a gente precisava pelo menos de 1.000 horas dedicadas a ela. Esse número foi um pouco questionado pela academia, que falou que não tem uma base científica para esse número de horas. Tal. Mas ele pegou uma série de pessoas extremamente habilidosas que ele conhecia ali nos Estados Unidos e usou eles como referência para aqueles dados das mil horas. Quem leu o Evangelho aqui mil horas já? Então, aí é uma pergunta, não estou aqui apontando o dedo para ninguém. Se a gente não leu mil horas de Evangelho, a gente não pode falar nem que é bom. Quanto mais ótimo, excelente, aí falta muito mais do que mil horas, né? Não, desculpa, 10 mil horas, não é mil horas. É 10... Ah, eu estava achando que era 41 dias só? Não. 10 mil horas, são 10 mil horas. Então, 10 mil horas para ficar bom. Quem leu 10 mil horas de Evangelho, por exemplo, aqui? Então, se você não leu, você não pode falar que você é bom. Então, quem se dedicou ao Espírito 10 mil horas? Quem que viveu no bem 10 mil horas aqui? E aí eu não estou julgando ninguém, eu estou só levantando essa ideia para a gente pensar junto. Então, quanto eu de verdade estou dedicando à minha evolução, aos meus dons? Então, se eu realmente não estou me dedicando, ele não vai chegar por presente ou por... Não tem nada que venha assim de graça. Então, nós temos que sempre lembrar, existem duas chaves importantes para a gente ser espírita. Uma é ter convicção da vida imortal do espírito. E a principal é acreditar que Jesus é o nosso governador espiritual. Não é uma questão de fé, mas é uma questão de racional, e que ele está ali como modelo e guia, nos impulsionando ao desenvolvimento espiritual. É isso aí, João. Muito interessante o comentário de vocês, que eles acabam se completando, né? Quando eu fiz a leitura ontem sobre o capítulo Dons, o pensamento que me veio à cabeça é exatamente isso que o Luiz e o Alan falaram. Não existe na natureza a caracterização da magia, como disse o Luiz, da varinha de condão, que faz as pessoas conquistarem ou terem dons. O dom que nós vemos em outras pessoas, acho que todos nós aqui já tivemos a convivência com pessoas com dons maravilhosos. O dom de curar, o dom de falar, o dom de consolar, o dom de escrever, o dom da amizade, enfim, tem vários tipos de dons. E esses dons não são, eles não acontecem da noite para o dia. Isso é uma conquista que se faz dia a dia. Eu ouvi uma frase, já repeti aqui várias vezes, ouvi essa frase em Pirassununga, uma moça falava assim, que a parte maior do milagre é a gente que faz. Então eu concordo 100% com essa frase. Quando você vê uma pessoa muito virtuosa, aquela virtude não chegou de sopetão, de surpresa. Essa pessoa virtuosa é uma pessoa que vem trabalhando o seu próprio sentimento há muito tempo. Ela vem se disciplinando há muito tempo. Ela vem se superando há muito tempo. Até hoje, ela apresentar esse dom é o capítulo final de todo um trabalho que ela vem desempenhando. E quando o Emmanuel fala aqui de dom, e o Luiz foi muito feliz na colocação, por exemplo, algumas pessoas têm o dom de curar. Eu aqui faço peço licença, o médico que, abre aspas, tem o dom de curar, de ser cirurgião, de operar um tumor e curar o paciente, aquilo não aconteceu da noite para o dia. Ele estudou a faculdade de medicina, ele fez a especialização, ele fez treinamento, e ao longo da vida, aspas, ele desenvolve o dom de curar fisicamente. Então, aquilo é fruto de todo um trabalho feito. Aquele grande escritor que escreve muito bem, o Machado de Assis, aquele dom de escrever, ele foi treinando ao longo de um tempo a ser assim. E como disse o Luiz, o dom... ele tem, na minha opinião, eu acredito que seja a opinião espírita, ele tem que estar atrelado ao sentimento de amor. Porque o homem, ele tem que dar um passo maior agora. Ele tem que sair da parte física para a parte espiritual. Então, esse dom não deve se restringir apenas à parte física. Então, nós vemos várias pessoas virtuosas hoje, que são virtuosos pelo treinamento, pelo exercício do bem. A Cora Coralina falou uma outra frase muito interessante, que ela fala: o bem também se aprende. Claro que sim, você aprende a ser bom, vendo os outros, lendo, estudando. E é interessante que a gente sempre incentiva a todos que nos ouvem a leitura dos livros. Não só a leitura, mas a releitura, como disse o Alan. Essas 10 mil horas aí. E eu, acho que todos nós aqui, já devemos ter lido esse livro do Caminho, Verdade e Vida dezenas de vezes. Mas a sensação, quando você lê com cuidado a frase, é que tinha passado despercebido algumas nuances. Então, é interessante isso que o Alan falou. A repetição, a leitura, a releitura, a continuação. É assim que se desenvolvem os dons. É assim que se desenvolvem as virtudes. Quando a gente vê um Chico Xavier com aquela mediunidade expressiva, um homem chamado amor, aquilo não nasceu da noite para o dia. Aquilo, o próprio Emmanuel, para treinar a psicografia dele, ficou mais de 2 anos o Chico Xavier com passividade, recebendo mensagens como treinamento, para que ele adquirisse condições de receber trabalhos mais vultosos, mais grandiosos. Então, o dom é uma conquista, né? É isso. Não sei se você quer falar alguma coisa mais, Luiz e Alan. Eu só queria, desse episódio que você citou, o Chico tinha aproximadamente umas 600 mensagens do Emmanuel com esse treinamento e ele queria publicar um livro. Sim. O Emmanuel disse assim: joga tudo fora. É verdade, é verdade. Porque as psicografias, elas não eram exímias de equívocos, porque eles... Foi treinamento. Eu tive a oportunidade de ler alguma dessas páginas. Realmente, Luiz, não é igual. Quando você vê O Caminho, Verdade e Vida, é um livro maravilhoso. Quando você pega esses textos, você vê que alguma coisa está estranha. Não está igual como agora, né? Como você vê um livro desse, né? Geraldo, é como você passou lá naquele período de inicial da medicina, né? Sim. E quando você fez a cirurgia número 7.000. Pois é. Aí você começa a achar assim: eu acho que está dando certo. É isso aí. Alan, alguma coisa a mais, Alan? Não, é um processo, é aquilo que nós estamos falando, né? Se você não se entregar ao processo, e todo o processo começa no primeiro passo. Então, às vezes, a gente olha para algumas pessoas assim que já estão na jornada do estudo, ou do conhecimento, ou da vivência, ou do comportamento que você gostaria de ter, e você fala assim: nossa, eu queria ser daquele jeito ali. Só que mesmo aquela pessoa também não conseguiu aquele nível do dia para a noite, também foi esforço. Se não foi nessa encarnação, foi em encarnação anterior. Houve o esforço. Reconhece o verdadeiro espírito pelo esforço que faz em dominar as más inclinações e por sua transformação moral. Quer dizer, aquela pessoa teve um esforço em algum momento e aí ela chegou naquele nível. E às vezes você olha para a pessoa e fala assim: nossa, eu queria falar desse jeito, eu queria me comportar desse jeito, eu queria... Não, ótimo, é uma inspiração, beleza. Agora, para chegar lá, você vai ter que dar o primeiro passo, você vai ter que dar o segundo passo. A gente teve a oportunidade de dar muito treinamento, muito curso de oratória, muito curso de comunicação, né? E muita gente fala assim: mas eu não sei falar igual você fala. Eu falei assim: não, mas sabe que a vantagem é que eu já nasci sabendo, né? Então, aí a pessoa: como assim, ela? Eu falei: ninguém nasce sabendo. Se nasceu sabendo é porque aprendeu na vida anterior. Dom é desenvolvido. Dom não é presente. Dom é esforço. Dom é fruto de esforço. Quando foi esforço? Quando aconteceu? Não sei quando aconteceu. E pode ser que, por exemplo, eu até brinco muito, pode ser que o meu dom foi desenvolvido da fala, falando exatamente ao contrário, né? Ir lá numa igreja e convencendo você que tudo que eu estou falando hoje era mentira. Aí eu venho nessa vida com muito esforço, mas com habilidade de falar, mas tendo que me esforçar para mudar o rumo da prosa, para dar desfazer outra... o que fez, né? Para desfazer o que fiz. Ô, Alan, você comeu a comida da mamãe e achou uma maravilha, mas o papai é que comeu os primeiros passos, né? Exatamente, exatamente. Então, demora para chegar naquilo ali, demora, né? Então, agora, quanto mais eu lutar em começar, mais demora. E é interessante, Alan, lendo a vida do Chico Xavier, quando a gente via ele com aquela habilidade psicografando, né? Aquilo teve horas, horas, horas de mediunidade e psicografia até a madrugada. Centenas de dias o Emmanuel treinando. E muitas vezes ele se queixava do Emmanuel, falou, Emmanuel, eu estou cansado. Ele falou, vamos trabalhar, é preciso trabalhar. E ele foi treinando. Aí depois, quando ele se inspira, e em dois, três minutos ele recebe uma poesia, você já queria ser aquilo, né? Mas aquilo começou lá atrás, com o Emmanuel chamando a atenção para que ele trabalhasse mais, né? O Chico, quando morreu com 92 anos, deu 13 mil horas de psicografia. Verdade. 13 mil horas? Então, você imagina, ele ficou bom. Ele não ficou excelente ainda. 13 mil horas é a hora. Agora, você imagina só. O Emmanuel, rapaz do céu, eu não sei se eu tinha estrutura psicológica do Chico para aguentar o Emmanuel. Eu ia mandar o Emmanuel rodar de perto, mas bem antes do Chico. Sabe? Tem que ter uma estrutura para... Porque ele era chato mesmo com o Chico. Ele era perturbado. Rigoroso. Ele ficava assim, não, nós temos uma missão. Vai, vai. Só que ele não precisava dormir, ele não precisava descansar. O Chico precisava, ele estava no corpo físico, né? Então, ele não estava nem aí. Ele não estava nem aí. Ele falou, vamos usar esse corpo aí que a missão é nossa. Só que você que está no corpo. Então, se vira, negão. Vamos lá. Ó. Estilo rédea curta. Mas põe sem, até quase sem rédea. Foi na base da pancada. Muito bem. Agora passemos ao segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Caibá Schutel. E o nome do capítulo hoje é O Homem de Bem Perante o Mundo e o Homem de Bem Perante Deus. O Caibá, ele seleciona dois textos evangélicos, um do Lucas, do Evangelho de Lucas, outro do Evangelho de Mateus. Eu vou fazer a leitura apenas do Evangelho de Lucas e depois o Luiz Alain faz os comentários. Muito bem, então, o homem de bem perante o mundo e o homem de bem perante Deus. Texto evangélico no capítulo do Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 18 a 30. Um homem de posição perguntou-lhe, Bom mestre, que devo eu fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão só um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou ele, todas estas coisas tenho guardado desde a infância e desde a minha mocidade. Jesus, ouvindo isto, disse-lhe, ainda uma coisa te falta. Vende tudo o que tens e reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. E vem seguir-me. Quando ouviu estas palavras, o homem ficou cheio de tristeza, porque ele era muito rico. Jesus, olhando-o, disse, quão dificilmente entrarão no reino dos céus os que têm riquezas, pois mais fácil é passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Disseram-lhe os ouvintes, quem então pode ser salvo? Respondeu-lhe Jesus, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Disse Pedro, nós deixamos as nossas casas e te seguimos. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, Ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por amor do reino de Deus, que não receba no presente, muito mais, e no mundo vindouro, a vida eterna. Esse é o texto do Evangelho de Lucas, que eu passo a apreciação do Luiz e do Alan. Bom, Geraldo, é muito comum a gente, inclusive, usar essa expressão e se deparar com essa situação em várias ocasiões. Às vezes tem pessoas que são extremamente conhecedores de um determinado assunto, mas são péssimos professores. Então, eles discursam que é uma maravilha, eles demonstram, né, erudição, mas não conseguem ensinar. Exatamente por causa disso. Eles, ao ensinar, eles querem demonstrar erudição. Quando o ensino significa exatamente ao contrário. Você pegar tudo aquilo que você sabe, digerir da forma mais simples possível e servir. Então, tudo isso que o Caibar comenta nessa lição, e era muito importante que as pessoas lessem o comentário do Caibar, né? Porque a gente sempre coloca isso, ah, o rico é difícil de entrar no céu, não sei. E quanto pobre que vive aí, né, com orgulho, e não é porque é destituído de riqueza que está assegurado lugar no céu. Na realidade, nós temos que nos depurar no sentido de nos libertarmos dos bens e das virtudes materiais, né? Das posições, do poder. Então, quando nós conseguimos nos desprender dos bens materiais, nós começamos, e esse próprio movimento já nos ajuda. Quando a gente se despreende dos bens materiais, automaticamente nós estamos nos elevando. Então, a partir do momento que nós vamos sentindo as coisas espirituais, cada vez mais nós vamos nos libertando das coisas materiais. Então, o nosso movimento tem que ser exatamente esse. Nós nos conscientizarmos que nós somos seres espirituais, temporariamente morando na matéria. A matéria é um período curto que passamos por aqui para aprendizado, e aprendizado por causa das limitações que o nosso corpo nos impõe. É nós fazermos as coisas espirituais no meio da matéria. Porque sobre o influxo da matéria, nós fazermos coisas espirituais, realmente nós estamos realizando um impulso de libertação. Sim. É como se você vê na academia, né? Quando os caras querem criar musculatura, eles põem obstáculos. Você tem aquele elástico que o cara fica preso no elástico, mas faz força para ir mais longe. Quer dizer, ele mesmo, sobre a força daquele elástico, ele está conseguindo proceder um esforço de avanço. Então, na matéria, quando nós, por exemplo, vivemos uma situação de riqueza, e ao invés de usar essa riqueza em nosso proveito, em nosso benefício, para o gozo, para a satisfação, nós usamos essa riqueza para provermos trabalho para as pessoas, para prover conforto para outras pessoas, para prover assistência social para as pessoas. Eu costumo sempre citar o exemplo do Hermínio de Moraes. Foi uma pessoa portadora de uma riqueza imensa, mas viveu intensamente os valores espirituais. inclusive com relação aos seus próprios filhos, que ele não colocava os filhos em situação de proeminência. Ele fazia com que eles começassem nas empresas lá de baixo, que era para aprender a valorizar o progresso, o crescimento. Então, o segredo é exatamente isso. Quanto mais nós nos desprendemos das coisas materiais, nós vamos crescendo espiritualmente. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Luiz. Alan, o que você teria para nos brindar aí sobre esse o homem de bem perante o mundo e o homem de bem perante Deus? Rapaz, eu estava lendo aqui o comentário do Caibar, né? E ele acaba assim, ó. Não sei se os moços de qualidade e os mancebos ricos que nos lerem também se entristecerão com esta doutrina. O que sei é que os que seguirem a Jesus na regeneração, neste grande movimento regenerador que se vem efetuando no mundo todo, receberão, não digo 100, mas milhões de vezes mais do que despenderam em dinheiro e herdades para terem a felicidade que jamais encontrarão no mundo. Não se engane o leitor com um homem que aparenta ser de bem, mas procure aproximar-se do homem de Deus, porque só este poderá mostrar-lhe a vida eterna. Olha que sabedoria, né, que esse nosso amigo Caibar possui, né? Ele está falando assim, porque ele, como se refere àquele rapaz que Jesus fala para ele abrir mão dos bens, né, e segui-lo, né? Então ele fala assim, bom, esse problema continua ainda hoje, né? Para muitos que você falar abra mão dos teus bens e me siga, não é para abrir mão do dinheiro, das coisas, é para abrir mão da preocupação que tudo isso gera. Porque ter muito dinheiro é muito complicado, você tem muita manutenção a fazer em tudo que você tem muita coisa a cuidar, então você fica tão preso à matéria, não por maldade, não por motivo, eu não estou aqui dando motivo, não é um motivo maldoso da pessoa que age assim, é um motivo da necessidade de cuidar da matéria. E quanto mais matéria você tiver para cuidar, mais tempo você gasta para cuidar da matéria. Então, quando Jesus fala isso, ele fala assim, cara, perde menos tempo com a matéria e se dedica ao espiritual. Você já tem matéria para burro aí, cara. Então, para de se preocupar com essa matéria um pouco, né? Faz algumas coisas aí para... Por exemplo, você pega o Bill Gates, por exemplo, que foi um cara que ganhou fortunas. Acho que ele foi em alguns momentos no mundo o homem mais rico do mundo. Não tenho certeza disso, mas um dos mais ricos, vamos falar assim. 90%, se eu não me engano, da fortuna dele nos últimos anos, ele está doando, abrindo instituições, fundações, que ele cuida disso, daquilo, incentivando isso, incentivando aquilo. Então, veja só, ele usou do dinheiro como uma ferramenta para fazer o bem, para proporcionar, usando o mesmo exemplo do Luiz, o Antônio Hermílio de Moraes. Um dia eu lembro de uma entrevista dele que ele estava inaugurando uma nova unidade de alguma coisa lá, porque ele tinha, nossa, muita coisa. Aí a repórter falou assim, mas o senhor não vai parar de expandir nunca, né, sua empresa, né? Ele falou assim, não, mas eu não estou expandindo a empresa. Eu estou abrindo vagas de trabalho. A minha missão no mundo é abrir vagas de trabalho. Então, Deus tinha dado para ele o dom da habilidade da gestão, do empreendedorismo, que ele deve ter desenvolvido em outras encarnações, como o comentário anterior. E, ao receber esse dom, ele fez dele a ferramenta para gerar empregos, situações, quantas e milhares de pessoas que ele, de uma certa forma, direcionou o trabalho, proporcionou recursos, proporcionou uma vida digna, pela geração de empregos proporcionada por ele. Então, não é que é ruim a riqueza, é uma ferramenta, como a pobreza é outra ferramenta. Às vezes você precisa da pobreza para ser mais humilde, por exemplo. E às vezes você precisa da riqueza também para ser mais humilde. Você pode usar tanto a riqueza quanto a pobreza para aprender a humildade. Um exemplo, você pode aprender muitas coisas com uma ou com outra. Deus te deu uma ferramenta. Qual a ferramenta que você recebeu? Ah, eu recebi a ferramenta do dinheiro. Tá bom, então como que você vai usar ela para você evoluir o seu espírito? Porque tudo resume nisso. Quanto você fez pelo seu espírito? Pelos outros, legal, importantíssimo. Mas não adianta fazer para o outro só da boca para fora. Você tem que fazer transformando seu coração. Então, o dom, né, como a gente leu na mensagem anterior, ou a criação do homem de bem, né, como nós estamos lendo agora aí nesse texto do Caibar, né, ele só vai acontecer quando você estiver disposto a dar o primeiro passo nessa direção e assim sucessivamente, milhares de passos, daqui uma, duas encarnações, você vai falar assim, puxa vida, valeu a pena, é o que o Caibar está falando. Eu consegui a jornada, eu estou me regenerando, eu estou me transformando, eu estou num processo de mudança e está valendo a pena. Mas demora. Muito interessante, Alain e Luiz. Esse é um dos assuntos que eu mais gosto de conversar, porque eu tenho comigo alguns pensamentos que eu gostaria de dividir com vocês. Eu penso, já falei algumas vezes aqui no programa, que o eu de agora deve ser muito parecido com o eu de uma reencarnação passada. O Geraldo de agora, do ponto de vista moral e espiritual, ele deve ser muito parecido, porque não existem saltos de evolução. Existe um progresso contínuo que se faz pelo esforço diário. Então, entre esse meu comportamento e o meu comportamento da vida anterior, isso deve ter um espírito de sequência. A gente desencarna, vai para o mundo espiritual, observa vários equívocos, ganha novo esforço, novo impulso e reencarna. Por que que o Caibá coloca o homem de bem perante o mundo? Porque eu acredito que ao longo das reencarnações, todos nós sofremos, principalmente no mundo ocidental, todos nós sofremos muita influência das religiões dominantes da época, nos últimos 2000 anos. Então, o comportamento do mundo ocidental, existe um vínculo muito forte entre o homem ocidental e as religiões que dominaram o mundo ocidental. E o nosso comportamento é muito próximo desse pensamento e desse modelo. Então, eu acredito que ao longo das muitas reencarnações que eu devo ter tido, Luiz e você, o Alain, e você que está nos ouvindo, a gente vem evoluindo. Mas, quando você olha a história da humanidade, na sua maioria, ela fazia mais as atitudes para o mundo e nem tanto para Deus. Quer dizer, muitos espíritos evoluíram, tem espíritos valiosos, missionários, mas a gente percebe que no mundo de hoje, o mundo está evoluindo, sim. O comportamento de hoje é um comportamento melhor do que 1000 anos atrás. O que se tem hoje é muito melhor do que 1000 anos atrás. Mas o aspecto moral ainda é bastante parecido. Então, era muito comum naquela época você ter o verniz das virtudes. Você parecer ser bom. Né? E isso é uma coisa que nós vivíamos assim. Eu imagino que nós vivíamos assim. E há 200 anos atrás surge uma doutrina que nos prega que devemos tomar atitude não diante dos homens, mas diante de Deus. Todas as suas atitudes não tem que ser entre você e o outro, é entre você e Deus. O Alain, ele falou uma coisa dois meses atrás, muito interessante sobre a ética, que é a verdadeira ética. A verdadeira virtude é aquela que você faz quando você está sozinho, não na frente dos outros. Você fazer a caridade com 100 pessoas olhando, eu não sei qual a validade disso, mas você ajudar alguém no silêncio e não falar isso para ninguém, eu acho que isso é um passinho que você deu para mudar esse homem do mundo. É você e Deus. Então, quando o Caibá ele coloca esse título, a mim, ele chama atenção que devemos esquecer aquele verniz, aquele estereótipo que ainda nós carregamos. Aonde eu vou, eu costumo dizer que um dos esforços que eu faço nessa vida para tentar crescer é o desenvolvimento de algumas virtudes da humildade, da simplicidade. Parece simples, mas não é. O Luiz fala muito dos arrastamentos. A gente traz essas tendências, esses impulsos. Uma coisa é você falar bem, outra coisa é você agir quando você está sozinho diante da prova, diante da dificuldade. Esse é você diante de Deus. Então, que a gente possa, primeiro, se cercar de humildade, de simplicidade, de estudar e lembrar de Jesus quando esse homem do mundo o chamou. Bom mestre, ele falou, não, eu não sou bom. Bom, só Deus o é. Então ele deixa claro que, embora ele, naquele momento, transmitindo um ensinamento, o que ele quis dizer é que a bondade não é uma coisa original nossa. Essa bondade se aprende. E Jesus era bom, mas ele aprendeu isso ao longo dos milênios. Hoje ele é um espírito infinitamente bom. Mas a lição que ele quis passar, ele falou, não, bom eu não sou. Originalmente eu não sou bom. Bom, só Deus o é. A gente vai aprendendo a ser bom. E como ele deve ser um espírito provavelmente mais antigo, não sei, ele adquiriu essa ciência antes de nós. Ou teve a virtude de ser mais rápido do que nós. E hoje ele é um homem bom, mas a lição que ele quis dar é que muitas vezes a gente se acha com tantas virtudes e não tem tantas virtudes assim. Eu finalizo lembrando do meu pai, que eu já disse aqui, foi uma das lições que meu pai passava para a gente, que nós temos uma casca de virtudes, muito frágil, que diante da primeira prova, essa virtude cai como se fosse um castelo de areia. Então, o que a gente precisa é o exercício da caridade, o exercício do aperfeiçoamento, da continuação, de ouvir as pessoas mais experientes. Então, acho que o Caibá foi muito inspirado nesse capítulo. Eu não sei se o Luiz ou Alan quer me complementar alguma coisa a mais. Eu falaria assim, Geraldo. Eu falaria assim, ó, a gente tem que parar de querer ser bom. A gente tem que querer ser esforçado. Puxa, ótimo. Eu imagino assim que toda pessoa que se destaca hoje como uma pessoa boa, ele não se via como uma pessoa boa, então, e ele não se vê muitas vezes ainda. Então, ele se esforça sempre em ser melhor, seja em qual área do conhecimento for. Não estou falando só na área da espiritualidade, não. Então, como ele nunca se acha bom o suficiente, ele treina, ele se prepara, ele estuda, ele se dedica, e aí ele vai ficando cada vez melhor. A pessoa que começa a se achar que é boa, ela acomoda, ela entra numa zona de conforto e deixa de lutar para ser ótima. Então, não queira ser bom, deseje ser esforçado. Muito bom. 10:24, avançamos um pouco no horário, mas vamos agora para o bloco de perguntas e respostas. Estamos falando, tudo isso foi a introdução para que a gente possa falar sobre a presciência, que é a ciência, ou a condição, ou o dom, ou o fenômeno anímico que faz o espírito perceber o futuro, ou pelo menos as tendências do futuro. Então, considerando toda essa conversa que tivemos, a gente passa à primeira pergunta, e eu falo ao Luiz. Luiz, diz Allan Kardec, no item 5, que essa missão, a presciência, pode igualmente ser entregue a certos homens. Então, ele coloca a presciência como missão e pode ser entregue a certos homens. Então, eu pergunto a você, Luiz, a possibilidade da presciência é, de fato, uma missão? Quais os principais objetivos em desvendar o futuro? Ô Geraldo, para responder a tua pergunta, eu vou citar um exemplo da Bíblia, no livro da Gênesis. José, ele foi vendido por seus irmãos e ele se encontrava numa prisão lá no Egito. O faraó, ele condenou, né? Ele castigou o seu padeiro e o seu copeiro. E aí mandou-os para a prisão. E lá na prisão, esse copeiro e esse padeiro tiveram um sonho. E aí o José pediu para eles que eles contassem esse sonho. Aí eles contaram que sonharam com 3 cestos, nesses cestos continha alguma coisa e tal. E aí o José acalmou-os, né? Disse assim: olha, vocês não precisam se preocupar com isso. Os 3 cestos significam que daqui a 3 dias o faraó vai mandar soltar você. E aí ele disse: você vai ser restituído à sua função. E ao padeiro ele disse assim: você, ele vai mandar soltar, mas vai enforcar. Nossa. E aí aconteceu aquilo. E ele recomendou: quando vocês estiverem com o faraó, lembra de contar para ele que eu interpreto os sonhos. Aí o padeiro realmente foi solto e o faraó o enforcou. E o copeiro também, mas aí o faraó deu para o copeiro uma posição muito boa. Mas o copeiro esqueceu de contar que o José era especialista em sonho. Mas com o tempo, o faraó teve um sonho. E aí ele chamava tudo quanto é mago lá do Egito, os mais famosos, para que interpretasse esse sonho. Ele sonhou que tinham 10 vacas gordas, e aí depois vinha atrás 10 vacas magras. E as vacas magras comiam as vacas gordas. Aí ninguém descobria aquele sonho e o copeiro lembrou do José. Ah, lá na cadeia tem um cara que entende de sonhos. O faraó chamou o José, contou o sonho para o José, e aí o José disse assim: não, eu sei o que é isso. O Egito vai passar por 10 anos de muita fartura. Agora, se ele usar essa fartura, depois desses 10 anos de fartura, vem os 10 anos de carência. Aí o que acontece? Você vai usar na fartura, vai faltar na carência. Então, eu recomendo que nessa fartura você crie celeiros para você se suprir no tempo de carência. E aí o faraó nomeou o José lá como governador e criou esse projeto. Então, veio os 10 anos de vaca gorda e o José acumulou, guardou. Quando chegaram os 10 anos de vaca magra, o José distribuiu aquilo que ele guardou. E o Egito passou numa boa aqueles 20 anos. Então, aí o faraó se encantou com o José, né? Então, essa é a finalidade. Você interpretando um determinado sonho, você consegue minimizar males que acontecerão no futuro. Interessante. Certamente ele devia ser alguém que era um espírito mais esclarecido, mas ele veio até com essa missão da presciência, né, Luiz? Exatamente. Muito bem. Dando sequência, Alan, ainda no item 5, Kardec escreve: aquele a quem é confiado o cuidado de revelar uma coisa escondida pode receber à sua revelia a inspiração dos espíritos que a conhecem. Quer dizer, ele recebe por intuição uma informação do futuro. Aí eu pergunto a você, Alan, a presciência é um recurso anímico desenvolvido ou pode ocorrer apenas como fruto de uma inspiração? Olha, eu acho que mais é fruto de inspiração do que de desenvolvimento do próprio espírito. O espírito, quando ele vai se desenvolvendo, ele aumenta a percepção, ele aumenta a habilidade em perceber as coisas e as nuances das coisas. Mas, para a gente ter uma presciência, uma ciência prévia das coisas que vão acontecer, bom, a gente pode, através do nosso raciocínio, deduzir que se continuar do jeito que está, vai acontecer tal coisa. Isso é uma dedução, que pode ser correta, pode realmente, como pode ser incorreta, né? A gente Aí não é presciência, né? E muita gente quer se vangloriar de presciência, né? Eu não falei para você que ia acontecer? Né? Eu não... Joga na cara ainda depois, né? Mas eu não te falei, né? Eu falei para você que ia acontecer. Não, aquilo era uma dedução. A presciência, ela não tem outra finalidade a não ser alertar a pessoa que está vivendo que aquilo pode acontecer. Lembrando que nós temos o livre-arbítrio. Ao poder acontecer, vai depender da minha atitude acontecer ou não. Então, quando eu vejo que uma coisa... Por exemplo, a presciência aí que o Luiz contou. Ah, ó, vai passar por 10 anos de muita fartura e 10 anos de muita carência o Egito. Então, ele passou por 10 anos de carência? Não, necessariamente. Ele não produziu igual os 10 primeiros anos, mas o que ele guardou, ele se precaveu e passou a largo, né? Passou bem, né? Passou com saúde aqueles 10 anos que poderiam ser terríveis. Porque se eu vivesse os 10 anos ganhando, como o Egito estava, aquela fartura, e gastando na fartura, quando chegasse os 10 anos da carência, eu não ia ter o que fazer, né? Então, o Egito não teria o que fazer e muita gente poderia ter morrido de fome e tudo mais. Então, com a boa administração da presciência, eu consigo evitar que aconteça o que poderia acontecer, porque a presciência não é um determinismo. Eu tenho ciência de que aquilo pode acontecer. Se vai acontecer ou não, depende das minhas atitudes. Então, tem uma grande chance de acontecer, né? Tem uma grande chance. Então, diga-me. Na pergunta, você fala assim, ó, é um recurso anímico desenvolvido ou pode ocorrer como fruto da inspiração? Eu acho que eles são juntos, essas duas, o desenvolvimento da sua alma, do seu espírito, e como fruto da sua inspiração, eu acho que pode ser no mesmo ser, o ser esforçado, recebe tanto no desenvolvimento do próprio espírito como um apoio do plano espiritual, porque ele é um esforçado. Então, acho que respondendo seria assim, Geraldo. O Luiz queria falar alguma coisa. Diga, Luiz. Ô, Geraldo, você veja que nesse sonho que eu contei, o José, ele foi inspirado. Sim. Agora, hoje, nós vivemos muito esse problema. Quanta gente que trabalha como autônomo e gasta tudo o que ganha. E aí, na época boa, ele torra. Daqui a pouco, quando vem a época ruim, que é comum nos nossos dias, e principalmente no Brasil, que vive em crise, ele vai passar fome. Então, aquele que for previdente e criar um buffer, né, para a época ruim, ele não vai passar mal. Ele vai viver equilibrado os 20 anos. Entendeu? Aí seria uma capacidade anímica. É uma previsão que aquilo pode acontecer, porque já tem relato na história, ele vai se precaver. Excelente. Dando sequência aqui, Luiz, no meio do item 5, Kardec escreve assim: se tratar de um espírito adiantado, se ele recebeu uma missão especial para tal efeito, gozará nos momentos de emancipação da alma, e eu frisei essa emancipação da alma, a faculdade de abranger um período mais ou menos extenso. Então, ele fala emancipação da alma. Então, pergunta a você, Luiz, o que é a emancipação da alma? Em que situações que esse fenômeno da emancipação ocorre? Ô, Geraldo, primeiramente vamos explicar o que é a alma, né? Nós temos o espírito, que está liberto do corpo físico, ele não tem corpo físico. Quando ele reencarna, esse espírito, ele se acopla, vamos dizer assim, num corpo físico. Então, por isso que se chama alma, ele está animando um corpo físico. Esses laços estão presos à matéria, por isso as limitações que essa alma tem em tudo aquilo que se refere às coisas espirituais. Então, a emancipação da alma é um exercício que nós fazemos de forma automática durante o sono e de forma calculada quando nós aprendemos a nos espiritualizar. Quer dizer, nós enfraquecemos esses laços que nos prendem ao corpo físico. Por exemplo, eu tenho laços que me prendem à região do estômago. Se eu como feito um brutamontes, esses laços cada vez se tornam mais materializados, mais densos, e cada vez eu me prendo mais à matéria, ao sexo, a todas as mazelas que a matéria nos traz. Quando nós nos disciplinamos e aprendemos a efetuar esse exercício de forma natural e constante, nos privando dos prazeres materiais para nos possibilitar uma libertação espiritual com mais facilidade e mais frequência, nós aprendemos a fazer isso, emancipar a nossa alma. Então, existem pessoas e existem relatos na história do Espiritismo, por exemplo, tem um livro que fala aí de um relato de um lado que se passou no Nordeste. O cidadão estava dormindo na cadeirinha de balanço e ele teve um encontro com um amigo dele que estava na Grécia, estava de férias. E esse amigo, naquele encontro daquele sono desse personagem, ele tirou uma fotografia e na fotografia apareceu ele. Entende? Então, a emancipação da alma é exatamente isso. Nós, espíritos animando um corpo, quando nós nos habilitamos, nós temos facilidade de nos desprendermos desse corpo físico. Na situação de alma liberta do corpo físico, nós temos acesso aos arquivos espirituais. Nós temos o cérebro material, que ele limita aquilo que nós conhecemos dentro dessa encarnação. Mas temos o cérebro espiritual, que tem um alcance de reencarnações passadas, habilidades anteriores e uma série de coisas. Então, nós aumentamos muito o nosso potencial quando nós nos espiritualizamos e aprendemos a emancipar a nossa alma da matéria. Muito, é isso aí. Muito interessante a sua resposta, hein, Luiz? Alan, o Kardec ele faz uma citação, no mínimo, curiosa. E eu pergunto a você, que ele faz uma citação assim. Por que que, diante de um perigo iminente, a faculdade da presciência pode surgir ou desenvolver-se? O indivíduo, até então, ele nem sabia que tinha aquela presciência, mas diante do perigo, ele pode ter algumas intuições ou essa presciência, livrando-o de um mal maior. Por que que isso acontece nos momentos de medo, Alan? Veja, acho que não é no momento de medo, né? Perigo. Oi? De perigo. De perigo, porque é diferente. De crise. Né? De crise, é. Então, naquela hora que acontece um momento que eu posso... Porque, veja só, nós não temos a espiritualidade do nosso lado? Sim. Alguém de nós aqui, nós três, não temos dúvida disso. Eu vou falar que gostaria que todos os nossos ouvintes também não tivessem. Não posso falar por todos. Por nós três, eu tenho certeza disso, porque nós já conversamos bastante sobre o assunto. Nós sabemos que a espiritualidade está ao nosso lado. Então, a espiritualidade estando ao nosso lado, a gente se esforçando em fazer o nosso melhor, por que que a espiritualidade não vai cuidar de nós? Né? Deus cuida dos lírios do campo, das aves dos céus, não vai cuidar de nós, seres humanos? Né? Então, assim, há um cuidado total sobre a nossa evolução. Só que eu só consigo acessar esse cuidado pela intuição através do esforço. Né? Ninguém vai dar mais do que eu mereço. Eu vou receber dentro da proporção que eu me esforço em adquirir. Então, de acordo com que eu vou na direção daquilo, aquilo vem na minha direção. Tem uma passagem na Revista Espírita do Allan Kardec, que ele queria entender um pouco essa ideia do plano espiritual, não era bem só da presciência, e ele foi levado a ver uma reunião no plano espiritual de espíritos que estavam encarnados sobre o desenvolvimento do pneu. Então, eles estavam falando do látex, de como que seria o látex, de como vulcanizaria o látex, babá. Eu não sou aqui especialista em pneu para falar tudo isso, mas eles estavam lá estudando, né, como seria, e nesse estudo estavam vários daqueles que foram os inventores do pneu depois. Então, no esforço que esses inventores estavam em conseguir um material ou uma maneira de dar mais conforto para quem andava nos automóveis, o plano espiritual levava eles para reuniões durante o desdobramento do sono para mostrar o caminho para eles. Então, é um esforço recompensado pelo apoio espiritual. Sem esforço, isso não aconteceria. Muito bem, 10 horas e 42 minutos. Indo adiante, tem uma colocação muito interessante, né? Em que o Kardec, já no item 6... Geraldo, só você veja que o homem anda na contramão da espiritualidade. A espiritualidade promovia esses encontros de emancipação da alma para agilizar a descoberta. E os homens aqui cuidam da segurança da informação. Para os seus técnicos não contar o que eles sabem para os outros. Você vê, né? Que são objetivos diferentes, né? Dando sequência aqui no item 6, Luiz, Kardec escreve assim: o dom da predição não é, pois, sobrenatural. Repousa sobre as propriedades da alma e sobre a lei das relações do mundo visível e do mundo invisível, a qual o Espiritismo vem tornar conhecida. Aí ele fala em faculdades da alma. O que são essas faculdades da alma, essas faculdades anímicas? Você podia citar alguma dessas faculdades, Luiz? Sim. Nós explicamos que a alma, ela está presa ao corpo por laços fluídicos, né? Então, é milhares de laços que nos retém, como se fosse um cordão umbilical. Quando nós aprendemos a nos emancipar, nós adentramos nos nossos valores ou faculdades de espíritos. O espírito, nós sabemos que ele não enxerga somente pelos olhos físicos. Ele enxerga por todo o corpo espiritual. O espírito, ele pode antever o futuro, pode lembrar do passado, ele pode muito mais coisa do que o elemento material. Por exemplo, no emancipado da alma, nós temos a faculdade de ver através dos órgãos. Você, como médico, quando quer ver se um estômago está com algum problema ou não, você manda tirar uma ultrassonografia, manda fazer lá um raio-x. Ou endoscopia. Manda fazer endoscopia. Você faz vários, né? O médium despreendido, ele pode ver aquele estômago como se fosse um raio-x e ver a área que está comprometida. Se ele entender de medicina, ele pode até indicar o remédio. Se ele não entender de medicina, ele pode descrever para o médico o que ele está vendo e o médico interpretar. Então, essa faculdade clínica é quando o espírito, ele se desprende do corpo e ele tem acesso a esse conhecimento que já existia nele. Exatamente, eu expliquei, existe o espírito, quando ele reencarna, ele se transforma numa alma, que ele fica preso ou animando o corpo físico. Isso tem limitações, que quando essa alma se despreende, ela não tem mais tantas limitações quanto ela tinha presa ao corpo físico. É como você, Geraldo, se locomover num escafandro ou fora do escafandro. Entendeu? Então, você pode ter a visão ampliada, você pode ter a capacidade de cura ampliada, você pode ter a sabedoria ampliada, milhares de coisas, né? São faculdades da alma despreendida. Muito bom, Luiz, muito interessante mesmo. Dando sequência, Alan, no item 5, voltando um pouco atrás, o Kardec escreve assim, ó: a alma se desprende, seja durante o sono, seja no estado de vigília ou nos êxtases da vista dupla. Essa é uma frase do Kardec, um texto do Kardec. Eu pergunto a você, Alan, como pode a alma se desprender no estado de vigília, acordado? E o que é o êxtase da vista dupla? Veja que, assim, o estado de vigília que ele cita não é natural que isso aconteça, tá? No estado de vigília não é natural que haja esse desprendimento aí. Isso não é bem simples assim. Existem algumas possibilidades, mas as que foram detectadas, as que foram documentadas, né? Aí no passar do tempo, o ser que se comunica, ele não fica vigilante o tempo todo. O ser que se comunica, ele fica, de uma certa forma, quase que dormente, vamos falar assim. Ele para, o corpo físico para, porque existe o espírito, o perispírito, né? E esse perispírito, ele é, de uma certa forma, ele tem várias partes, vamos falar assim, o perispírito. Então, ele tem uma parte de energia para manter o corpo físico funcionando, que seria o duplo etérico. Então, o duplo etérico tem que ficar no corpo físico. Quando há o desdobramento que o espírito se manifesta em outro lugar, a parte mental do perispírito tem que estar junto lá. Não dá para dividir a parte mental para esse corpo aqui encarnado que fica e para aquele que está se comunicando lá. Antônio de Pádua foi uma desses desprendimentos. Ele estava em Pádua, ele deita sobre o púlpito, ele estava fazendo uma missa, ele deita e aparece em Lisboa e defende o pai. Esse é um desprendimento em vigília, entre aspas? Mais ou menos isso aí que eu acho que ele quer dizer, porque é dos casos documentados, por exemplo, é um deles que a gente observa, né? E é um fenômeno assim raríssimo de acontecer, né? Eu conheço poucos casos, e mais assim, casos mais antigos. Recentes eu não lembro de nenhum. A bilocação é um desprendimento da alma em vigília? A bilocação é um outro fenômeno mediúnico, mas é parecido com esse movimento aí. Só que na bilocação, olha só, eu estou em dois lugares, eu sou visto em dois lugares. Então, o meu corpo perispiritual que está junto com o meu espírito, ele se torna denso para alguém me ver lá. E o meu corpo físico continua sendo visto aqui. Então, aí parece que eu estou em dois lugares. Mas é o mesmo ser com uma mente só nos dois pontos, né? São fenômenos, né? Sim, Hoje em dia eu vejo cada vez mais raros pela falta de necessidade dessas manifestações assim, práticas, né? Hoje nós temos celular que a gente não só biloca, a gente pode trilocar. a gente não está aqui usando um vídeo em quantas residências nós estamos agora. E o êxtase da vista dupla, Alan? O êxtase, eu não respondi isso? Está na mesma pergunta? Tá. Ué? O que é o êxtase da vista dupla? Então, o êxtase, o que é êxtase? Né? Vamos pegar em palavras, né? Êxtase. Êxtase é uma palavrinha que ela significa tudo aquilo que acontece de uma forma Deixa eu pegar aqui no dicionário, quer ver? Ó, êxtase. Estado em que se encontra como que transportado para fora de si do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor, reverente, etc. Né? Então, quando acontece um êxtase, é como se eu tivesse sido transportado para fora do meu corpo físico, e nesse transporte do meu corpo físico, eu estaria vendo, eu estaria sendo visto por outra pessoa. Mas veja que é um fenômeno que a vista dupla é do médium, não é do espírito que tá vendo, o encarnado que está vendo, é o médium que está conseguindo fazer esse efeito, tá? Muito bem. Luiz, escreve Allan Kardec no item 7. Frequentemente as pessoas dotadas da faculdade de prever vêm de ver os acontecimentos se desenharem como num quadro. Essas imagens no pensamento dos homens, cujos atos o devem provocar atravessando o espaço, podem tornar-se visível pelo vidente. Quer dizer, o vidente, ele vê a imagem está lá desenhada na frente dele. Então eu pergunto a você, como pode uma imagem do futuro se tornar visível? Geraldo, o nosso pensamento, ele é uma força. E essa imagem do futuro pode ser duas coisas. Nós podemos, através da programação da nossa reencarnação, termos conhecimento de que aquilo ali vai acontecer. Então, essa imagem, ela pode se fixar como uma lembrança da programação da reencarnação. Ou ela pode ser projetada por um espírito para que a gente tenha acesso a essa informação. Como, por exemplo, lembra que eu citei aquele caso lá de Rio das Pedras, que o médium tinha jogado no bicho, na borboleta, e a médium captou aquelas borboletas voando dentro da sala mediúnica. O pensamento é um plasma, e ele pode se plasmar a ponto de aquela pessoa perceber aquilo como se fosse uma coisa real. Interessante, muito. Realmente, o pensamento ele cria, né? Ele é matéria, uma circunstância. Outra coisinha, Geraldo. Vocês há pouco estavam falando de bilocação, e a bilocação e a bicorporiedade são diferentes. Os casos que vocês citaram, como daquela professora Sagué, são bicorporiedade. A bilocação não necessariamente tem a visão do outro. Tá? O espírito se desloca, mas não aparece. Ah, sim, interessante isso. Entendeu? Bicorporiedade e a bilocação. Isso. Aquele santo lá, Alighieri, o Santo Antônio de Pádua, foram bicorporiedades. Bicorporiedade. Interessante. Alain, eu imagino que deva ser a última pergunta. As duas últimas eu não vou conseguir fazer, mas no item 8, o Kardec escreve assim: para compreender as coisas espirituais, falta-nos verdadeiramente um sentido. Eu grifei um sentido. Exatamente como ao cego falta o sentido necessário para compreender os efeitos da luz. Então, eu pergunto a você, que sentido é esse que nos falta, Alain? Não é um sentido como a gente descreve, né? É porque, assim, ó, os cinco sentidos do corpo físico, cinco principais, né? Que nós temos já hoje outros relacionados, mas os cinco principais, tato, audição, olfato, paladar e... Faltou um aqui agora. Os cinco básicos... Desliguei aqui agora. Os cinco básicos que nós temos cinco básicos. Esses sentidos a gente pode descrever, que ele, a ferramenta, por exemplo, da visão é o olho. a ferramenta da fala é toda essa parte usada na fala. A ferramenta do tato é a sensibilidade da mão e assim por diante. O sentido que nos falta não é um sentido como esse. Não precisa do corpo físico desenvolver. É um sentido muito mais ligado ao corpo perispiritual do que ao corpo físico. O corpo perispiritual, ele tem uma percepção global das coisas. Então, a gente precisa desenvolver a percepção deste espírito de forma global. Essa percepção desenvolvida de forma global não é um sentido natural em todo mundo e é pouco ainda usado por nós encarnados. A gente precisaria aprender a lidar mais com o nosso corpo perispiritual. Ah, interessante. Não, então não é um sentido convencional, né? É um sentido figurado até, né? É um sentido figurado. É que, às vezes... É conhecido como sexto sentido. Às vezes nós falamos sentido, a gente imagina algo físico em nós sendo desenvolvido para perceber as coisas. E a gente esquece que nós somos um ser com esses corpos todos que nós estamos falando, é apenas de forma pedagógica, mas é tudo num ser só. Então, o sentido do perispírito é o sentido daquele ser, mesmo encarnado. Só que eu preciso acessar, desenvolver as habilidades desse perispírito para poder perceber as coisas que estão acontecendo além dos sentidos do corpo físico. Muito interessante. Acho que vai dar tempo de fazer as duas últimas perguntas. Luiz, quando a gente estuda a presciência, essas previsões, né? O estudo da presciência, ele desafia a lógica convencional do pensamento terreno? Porque se você for falar para alguém que alguém vê o futuro, essa pessoa vai lhe contestar de cara. Então, o estudo da presciência, ela se choca com essa lógica do pensamento humano? A lógica do pensamento humano é que não alcançou ainda a presciência. Quando nós falamos, por exemplo, de dupla vista, qualquer pessoa, mesmo a pessoa que não acredita no espiritismo, que viva a ciência convencional, ela pode ter, né? Nós temos um alcance com o campo espiritual através do perispírito, que nós percebemos, através da dupla vista, as coisas que se passam no plano espiritual. E isso aí acontece muito mais comumente do que nós possamos imaginar. Você, às vezes, está com uma pessoa com má intenção, e você, por habilidade da dupla vista, você capta isso. Mas você não sabe o que, que é. Isso aí é muito comum nas mulheres. Sim. Existem homens que têm tara. Eles estão querendo, né, possuir. E aí eles têm desejos que a mulher capta através da dupla vista. Ela não sabe o que, que é, ela só sente uma sensação desagradável, que é captado através da dupla vista, pela expansão do perispírito que capta aquilo, que é uma emanação também que o outro não revela. Ele só sentiu, e você, através do perispírito, você captou. Então, interessante. Você acha que o pensamento humano ainda não alcançou o entendimento? Não alcançou. Ele pode detectar a sua existência sem saber o que, que é. Para ele é um mistério. Para nós, espíritas, já tem uma explicação. Interessante. Já que falamos em pensamento, Alan, a gente fala que eu falei para o Luiz, se o conhecimento da presciência choca, confronta com o pensamento terreno. Com a sua experiência em filosofia, Alan, em rápidas palavras, né? O que é o pensamento humano e como anda o pensamento humano atualmente? Eu gosto da não sua fala não, Alan. Em rápidas não fala, palavras não. Rápidas palavras eu não vou responder não. O pensamento humano eu estudo ele há vários anos e eu não entendo nada ainda, viu, Geraldo? O pensamento humano, ele parece que na minha visão de pensamento, ela está meio assim, ainda presa a concepções medievais do pensamento. A gente ainda não fez o iluminismo em nosso pensamento. O iluminismo foi um movimento que surge no século XVI, ali, XVII, que visava que o ser humano pensasse, valorizar o pensamento humano, sair da dependência de outros pensar por si mesmo. Né? Kant responde a essa pergunta, o que é o iluminismo? Ele fala assim, é a saída do homem da menoridade da qual ele mesmo é o culpado. Quer dizer, nós somos os responsáveis em ficar dependentes de pensamento de outrem. A gente se sujeita a ter alguém que pense por nós, a gente se sujeita a ter alguém que decida por nós. Por que Kant fala isso? Ele fala que a gente se coloca nessa posição por covardia, porque a gente não tem a coragem suficiente de pensar por si mesmo, de desenvolver o próprio pensamento, as próprias opiniões. A gente fica seguindo outros que pensam por nós e deixamos de desenvolver em nós o pensamento. Tanto é que, por exemplo, o nosso programa aqui, ele não visa falar que nós sabemos tudo, ao contrário. Ele visa inspirar a todos a pensar junto conosco. Sim. A ler junto conosco. A desenvolver esse espírito crítico, esse espírito de pensamento, aprender a pensar. Né? E Kant, nesse mesmo tempo, ele fala assim, em latim, né? Sapere aude, ou seja, ouse pensar. Ouse pensar. Pensar é uma ousadia a qual só é movimentada por aquele que realmente deseja sair das rédeas de uma condução mental. Não é fácil, não. Né? Mas daria para a gente falar muito sobre isso, Geraldo. Pena que o nosso interessante da sua fala e do Luiz é que desperta em nós esse desejo de aprender mais, né? De você ir atrás, compreender o mecanismo do pensamento, a relação disso com a espiritualidade. Realmente é muito cativante esse tipo de colocação. 11 horas e 4 minutos. Luiz, suas últimas colocações no dia de hoje, Luiz. Amanhã eu estarei fazendo palestras lá em Ipeúna. Vou dar um abraço no amigo do Alan. Ah, muito bom. Boa palestra lá. Alan, suas últimas palavras. Mande meu abraço mesmo, Luiz. Que todos nós possamos ter uma semana maravilhosa. Domingo que vem, a gente ia tentar se organizar para fazer diferente, mas nós vamos fazer o programa do mesmo jeito, né? A gente não se organizou, domingo que vem é Natal, dia 25 de dezembro, e se Deus quiser, estaremos aqui. Se eu, o Geraldo ou o Luiz não pudermos estar, alguém estará. Né? A gente não vai deixar vocês na mão, nem no Natal. Imagina, no dia que a gente comemora, pelo menos alegoricamente, o nascimento de Jesus, que ele possa nascer no coração de todos nós, que seja uma lembrança para que esse exemplo de vida seja por nós seguido todos os dias da nossa vida. Então, até domingo que vem, uma ótima semana a todos. Muito bom. Então, 11 horas e 5 minutos. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.